Quero vocês cantando comigo essa, hein? Mão de guerreiro lá em cima comigo, eu quero ouvir bem forte o coral. Pode ser mais alto e pode ser mais forte, vai. Eu não me conformei. Vocês. Eu não aceitei viver a minha vida sendo sombra de alguém. Eu decidi descer e o vale atravessar. Por quê? Porque às vezes é no vale que Deus quer nos encontrar. E o que eu vi? Eu vi o Senhor face a face. Lutei com Deus, venci o vale. A minha história iria mudar. Por isso eu lutei, o vale eu venci. E o mesmo eu nunca mais serei. Então canta. Chegou o tempo de Deus pra mim. Chegou a hora da vitória. É o momento dele me erguer e resplandecer em mim sua glória. Todos os meus medos eu deixei pra trás. Uma nova história eu vejo começar. Eu não vou precisar contar a bênção. Meus inimigos vão testemunhar. Chegou o tempo. Sonha quem acredita, estenda sua mão e adora. Como é que é, como é que é? Eu saio ferido, mas saio curado. Eu saio com dores, mas saio matado. Eu saio diferente, mas saio mais crente. Solta a voz e diz: eu saio ferido, mas saio curado. Eu saio com dores, mas saio marcado. Eu saio diferente, eu saio mais crente. Aleluia! Levanta a mão e profetiza. Eu saio ferido, mas saio curado. Eu saio com dores, mas saio marcado. Eu saio diferente, eu saio mais crente. Aleluia! Diego Molina. Chegou o tempo de Deus pra mim. Chegou a deixei pra trás. Uma nova história eu vejo começar. Não vou precisar contar a bênção. Vamos pra cima e profetiza com a gente. Chegou o tempo. Vai lá. Vamos junto. Chegou o tempo. Chegou o tempo. Na minha vida, na minha casa, na minha família. Só quem acredita nisso levanta a mão e dá glória.